A noite vai rolar after no meu colchão, só sentado e baixaria depois que acabar o bailão. Você de ponta a ponta, você vai ouvir falar de mim. DJ Daniel. Quando chega sexta-feira, ele quer provar do meu mel. Deixa aqui a mamacita que vai te levar pro céu. Já se prepara pro bordel. Vai tomar canseira na noite do motel. Hoje tu vai ter que aguentar que eu vou te fazer de cadeira. Toma, vai tomar sentada a noite inteira. Toma, toma cavalgada a noite inteira. Te dou um cansaço que eu gosto de malvadeza. Hoje tu vai ter que aguentar que eu vou te fazer de cadeira. Toma, toma sentada a noite inteira. Toma, toma sentada a noite inteira. Te dou um cansaço que eu gosto de malvadeza. Cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, na minha cara. Cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, na minha cara. Chão, só sentado e baixaria depois que acabar o bailão. Você sabe que eu sou especialista em cavalgar. Quando chega sexta-feira, ele quer provar do meu mel. Deixa aqui a mamacita que vai te levar pro céu. Já se prepara pro bordel. Vai tomar canseira na noite do motel. Hoje tu vai ter que aguentar que eu vou te fazer de cadeira. Cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada, cavalgada,